te adoram e te exaltam e te louvam, Cordeiro de Deus. Querubins te adoram e te exaltam e te louvam, Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Esta igreja te adora e te exalta e te louva, Cordeiro de Deus. Esta igreja te adora e te exalta e te louva, Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Santo. Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Aleluia. Ele é santo, amém, querido.